bem-vindos novamente. Olha só, o terceiro Escute Uma Música Nova. Tudo bem com vocês dois? E tudo bem. É, marromeno, né? Marromeno, o que, que aconteceu, Dona Isis? Fale pra gente o que aconteceu. Vocês brigaram? Como é? Vocês brigaram? Não. A gente raramente briga, normalmente é por besteira, cara. Porque a gente é aquele casal que não tem motivo pra brigar, sabe? Exato, a gente arranja motivo. E a gente arranja motivo. Da última vez a nossa briga foi alguma coisa envolvendo Manowar, não foi? Aham, foi. Foi tipo, porque... Caralho, você brigar por causa de Manowar é o fim do universo. Pois é, cara. Vocês estão brincando comigo. Eu nem lembro que era. Não, a gente não tá brincando não, Jefferson, na moral. Pois é. Caraca, Manowar. Olha só. A gente vai falar das músicas e vocês vão contar por que vocês brigaram por causa do Manowar. Você lembra, amor? Porque eu não lembro, porra, cara. Porra, assim, você tem que dar um tempo pra gente pensar o que a gente brigou. Não. Não vem com esse papinho de não lembro, vocês vão ter que me contar, cara. Tem alguma coisa a ver com o Regis, se eu não me engano. É, tem o... Você sabe o Regis? Acho que é Regis, Dan. Como que é? Regis... É, sei lá, é aquele... Regis Tadeu, cara. Regis Tadeu? Eu tô com Regis Danese e Regis Bittencourt na cabeça, mas não lembrava qual que era. É Regis Tadeu o nome dele? E que ele foi pra porta do show do Manowar falar que Manowar era uma merda. Exato. É por conta disso mesmo, cara. Aí vocês brigaram. É, então, eu só lembro que o que eu tava falando era alguma coisa relacionada, tipo, que eles encaram o Manowar como religião. É. E aí, que você tava... Qual que era seu ponto que não tava... Ah, você tava sei lá, do que de mim? Não. Tipo, era uma parada muito... Não, esquece essa fita aí, porque a gente tá bem louco já. Pois é, cara. Aqui em casa, a gente briga porque quem vai ficar com o fone bom. E aí eu resolvi essa briga comprando um outro fone bom. Aí sim. Só que aí vocês brigam por causa de Manowar. E aí vocês araram todo motivo de briga. Pois é, cara. Não, já teve coisa muito mais besta também do que Manowar, na moral. Mas, entrando no Manowar e voltando, ia ser muito... Eu ia falar sobre o meu dia, na real, mas vocês me cortaram tudo. Fala do teu dia, cara, por favor. É, foda-se meu dia, né? O da hora é Manowar. Da hora é Manowar, é foda. Mas enfim, o que aconteceu, Dona Isis, pro seu dia tá uma bela bosta hoje? Ah, job muito ruim, cara, hoje. Ah, é? Me conte então, o que aconteceu no seu job? Como se eu não fosse o seu coordenador e não soubesse o que aconteceu nele. O que aconteceu no meu dia hoje é que eu quase, tipo, caí na porrada lá com a cliente. Ou com uma mina que eu achava que era cliente. Pois é. Não, cara, escuta só essa fita. Escuta só essa fita. Tipo, deu merda porque o burro do fotógrafo lá não soube tirar as fotos, não veio tudo em JPEG que eu queria, veio tipo em RAW, saca? Meu, mó rolê, e aí tive que converter tudo e etc. E aí, na hora que eu consegui fazer a porra da impressão, aí eu falei pra mulher, eu preciso de um... Porque eu sempre falo, preciso de um seu autógrafo, né? Pra pessoa assinar. Nossa, autógrafo? É. Assinatura, caralho. É, mas eu sempre falo, me dá o seu autógrafo aqui. Nossa, amor, mas são coisas diferentes. É, mas tipo, é pra pessoa assinar, saca? É assinatura, autógrafo, tipo uma coisa estilizada, cacete. Eu sei. É só zoeira, caralho, não leva a sério. Ah, tá, achei que você falou que era essa. Falar que é um autógrafo, seu filho da puta. Mas, não, é que eu fiquei pensando, tipo, imagina ela chegando pra cliente. Eu quero chamar de autógrafo, cara. Desiste, é autógrafo, cara. É que eu tô pensando aqui, imaginando ela chegando pra cliente e pedindo autógrafo. Me pode colocar seu autógrafo? É, mas eu já cheguei assim, mas, tipo, já na zoeira. Então a pessoa já entende, minha assinatura, sabe? Ela tentando ser legal com a pessoa, cara. Só o Jefferson me entende. Você que é o cara sem gração aqui, velho. Calma, caralho. Eu só fiz uma pontuação. Vai, fale. Então, aí beleza. E aí a moça já tava com pressa, porque tinha atrasado tudo por conta desse monte de merda que aconteceu. E aí a moça pegou, tipo, na minha mão com maior violência e, tipo, queria... Opa! Eu falei, velho, aí começou a falar agressivo comigo. Ai, que burocracia! Caralho, não sei o quê. Faz essa merda logo, tipo, eu falei, velho... Ela que tá querendo vir pro pau mesmo? Ela queria sair no caralho, couro, mano. Isso é muito paulista. Véio, ela quer vir pro pau mesmo. É maravilhoso, cara. Não, você, você quer ver mais, ficar mais paulista. Porra, meu, eu não acreditei que ela queria vir pro pau, meu. Caraca, cara, que maravilhoso. São Paulo é outro planeta mesmo, né, cara? Imagina aí, vocês brigaram ou não? Então, aí ela queria vir pro pau. Eu falei, caralho, velho, que porra é essa? Aí, tipo, aí todo mundo já, tipo, meio que, meu, se ela vir pra cima, a gente vai ter que, tipo, pegar ela também, né, é, saca? Pois é, cara. Mas é, vamos lá. Porque o pessoal viu que eu não tava querendo fazer nada e a moça tava querendo vir pra cima. Enfim, fez aquela ceninha toda e, tipo, eu fiz o meu job, saca? O fotógrafo quis me fuder duas vezes com esse paranauê. Que era um bosta orgulhoso, né? Exato, um bosta orgulhoso. Ah, velho. Aí, tipo, aí eu fui saber que essa mina nem era cliente final, ela era só uma mulher que trabalhava lá na recepção do Bradesco. E, tipo, é, tava marcado casamento com um dos presidentes lá da Bradesco. Então, ela e só isso tava. Hoje é sexta-feira, hein? Imagina se fosse segunda ou terça-feira. Ela tinha te dado um tiro na cara. Exatamente, cara. Tipo isso. Exato. E tu, Jefferson? Como é que passou essa semana? Cara, eu tomei banho de chuva. Tomou banho de chuva? Eu tomei banho de chuva hoje, mas foi divertido, porque tinha um cliente nosso que ele era o dono do apartamento, mas quem mora no apartamento é a filha dele. E aí a gente foi instalar o aparelho lá no apartamento. A garota tinha acabado de entrar na faculdade e o apartamento tava limpinho e ela ia morar sozinha lá. E tipo assim, filhinha do papai que passou na faculdade e o pai comprou um apartamento pra ela. Sim. E hoje a gente foi lá fazer manutenção no aparelho, né, no ar-condicionado. E, cara, o apartamento, ele virou uma subsidiária de algum DCE, de alguma faculdade federal, entendeu? O apartamento tá todo pinchado. Puta. Ele não vê uma limpeza. Eu acho que desde o dia que o pai dela comprou o apartamento. Nossa. E o aparelho, o ar-condicionado, a gente foi lá fazer manutenção porque o aparelho parou de funcionar de tão sujo que ele estava, entendeu? Caralho. Que agressivo. Então, assim, eu mal consegui entrar no apartamento. E lá dentro, no meio de toda a sujeira, de todos os papéis de McDonald's, de todas as segundas, de todas as viazinhas de cartão de débito, tinha uma cama, tinha um computador e tinha uma garota ali dentro que eu acho que é a filha do cara. Eu não tenho certeza. Tipo, é um espírito, velho. Meu, é um cativeiro, você nem saca, assim, velho. Eu rezo pela alma dela, porque o corpo na já real, foi. Na real, ela tava amarrada na cama, você nem viu, tio. Não, eu não sei, eu acho que era ela. Os bandidão tava pedindo tudo no nome dela pra arrumar o ar-condicionado. Aí eu consegui botar uma escada lá dentro, em cima de, sei lá, da caixa de pizza da Domino's e a caixa de pizza do Pizza Hut. Nossa. E aí eu subi pra mexer no ar-condicionado, tinha um... Eu não sei como é que eu consegui tirar aquele ar-condicionado de lá e a gente conseguiu ajeitar. Segunda-feira a gente vai voltar lá e, cara, tomara que ela esteja viva ainda. Caceta. Nossa. É, mano, isso é muito cara de, tipo, de quem acabou de entrar em faculdade, né, cara? Exato. Nossa, você descreveu basicamente a casa do meu primo, cara, nas repúblicas que ele morava. Em um período ela tá assim, imagina no quarto, quinto período, ela vai virar o Groot, ela vai virar uma planta de maconha. Exato. Pois é, cara, exatamente. Mas é isso. Essa foi a minha. O destaque da semana. Nossa, deve ser muito louco consertar ar-condicionados. Você deve conhecer umas paradas loucas. Imagina, uma vez a gente foi ajeitar o ar-condicionado da boca de fumo. Esse dia foi perigoso. Puta que. Nossa, boca de fumo tem ar-condicionado? Os caras ficam no calor. Os caras ganham rios de dinheiro vendendo entorpecente e os caras vão ficar no calor. Ah, sei lá, né? Quem fica no calor, sabe quem fica no calor? Eu que sou pobre. Eu que sou pobre também. Nossa, nem fala, cara. Mas foi isso. O destaque da semana vai pra recém-vestibulanda. Recém-vestibulanda. Que virou o grude de maconha. Ela virou. Ela foi pra terra, saca? Ela voltou pra terra. Cacete, grude de maconha maravilhoso. Cara, eu como um bom nerd, pra variar, eu baixei joguinho, né, essa semana. E eu baixei, olha só, vejam vocês, tem um negócio chamado Mugen, né, nessas comunidades de pessoal que cria jogo. E Mugen, ele na verdade é uma game engine que faz jogos de luta antigo, sabe, tipo, em 2D, mais especificamente. E mano, tem tipo uns cara que faz umas paradas, porque qualquer um pode fazer em casa, sabe, qualquer um pode fazer seu próprio Mortal Kombat em casa, sabe. Tem uns jogos que sem zoeira, eu vou colocar depois na postagem. Nossa, tinha, cara, um negócio tipo Pikachu contra Scorpion. Contra Scorpion, que Nossa, mano. Eu vou colocar um negócio muito engraçado. Eu já tinha ouvido falar disso, né? E eu só que nunca tinha jogado. E aí, tipo, eu tava escutando 99 Vidas essa semana e acabei, tipo, eles falaram, né? Blá, blá, blá, de jogo de luta lá e, tipo... Eles citaram, tipo, comentaram, né? Tipo, ah, pô, Mugen, tá uma loucura de personagem. Eu, puta, é verdade, Mugen, né? Eu cheguei, tipo, lá no trabalho e tal, todo, quando eu tive um tempinho. Peguei e dei uma pesquisada e falei, cara, eu quero... Aí eu vi algumas imagens de Mugen de Mortal Kombat. Eu falei, mano, eu preciso muito jogar. E aí eu baixei pra jogar. E, cara, tipo, é cada loucura que você vê, mano. Cara, tem um personagem que eu joguei que eu falei, mano, eu não acredito. Era tipo, sabe o Scorpion? Sim. Então, você imagina o Scorpion roxo, certo? Aquele personagem do Scorpion do Mortal Kombat 3 roxo. Ele chamava... Ai, puta, não lembro agora. Goryu, alguma coisa assim. E, cara, era tipo um personagem de Mortal Kombat que soltava Hadouken e Shoryuken, cara. Eu fiquei, caralho, mano, como pode, velho? Isso parece aqueles produto coreano que é tipo assim, uma mochila que vem Sonic, aí tem uma foto do Mario e o Homem-Aranha do lado, tá ligado? Sim. E aí tem o Shrek, né, na embalagem. É, exatamente. Cara, tipo, eu descobri uns Mugen de Mortal Kombat essa semana e eu descobri cada personagem maluco, cara, que vocês não fazem ideia, mano. E aí, tipo, é muito engraçado, sabe? Tipo, eles, por exemplo, aí o que eu tava jogando, ele tem todas as versões do Scorpion. O Scorpion no Mortal Kombat 1, uhum. O Scorpion no Mortal Kombat 2, do 3, do 3 Ultimate, do 3 Trilogy. E aí, tipo, mano, tem alguns, depois eu procuro, tem alguns Mugen que tem 1.500 personagens, cara. Caralho! Sabe, tipo, tudo nessa loucura de, não, vamos colocar, tipo, ah, vamos colocar agora todo mundo do Mortal Kombat. Mano, mas tem espaço nessa tela aqui, se a gente deixar os personagens pra caramba mais. Então vamos botar todo mundo do Mortal Kombat contra SNK. Ah, beleza, mas cabe o pessoal do Street Fighter aqui, então joga no Street Fighter. E vai jogando. Puta, cara, tem espaço aqui. Mano, vamos botar o Mario pra lutar contra o Scorpion, tá ligado? Vamos botar My Little Pony e, no mano, bagulho. Tipo, claro, tem algumas coisas que é muito tosco. E, mano, tipo, é cada loucura, cara. Cara, e aí eu, tipo, fiquei muito, tipo, mano, que divertido isso. Eu fiquei jogando uns Mugenzão do Mortal Kombat, lembrando a minha infância que eu jogava muito. Aí foi divertido, velho. Com 1.500 personagens, sabe o que a gente vai fazer uma coisa muito interessante hoje? Vamos falar de música, olha só que coisa. Ah, vai mesmo. Nossa, não acredito nisso. Nossa, vocês não estavam esperando por essa, fala a verdade. Não tava. Então, vamos começar com uma musiquinha. Eu quero começar com The Deer Hunter, The Bittersweet Part 1 e 2. She and the summer smile. skin. She knew. A silhouette, a serenade, a soul. She spoke with words beyond me, and slowly I pulled away to receive a gesture implying an answer. I didn't know. Cara, você escutou essa música, né, Jefferson? Conhecendo senhora Senhorita Leading através do Daime. Exatamente. Daime é um objeto? Daime é uma pessoa? Boa pergunta, então. Aí é que tá. Você escutou a música? Você curtiu? Como é que foi a sua experiência com ela? A música, ela é maneira. É assim, isso aí não tem como negar. Bem produzido, os instrumentos estão legais. Eu só acho que eles podiam caprichar um pouco mais nos andamentos da música, tipo, dar uma variada, a batera fazer uma coisinha diferente. Os instrumentos em si, porque assim, a música, ela tem vários momentos, mas é todo mundo ali meio que fazendo o básico, entendeu? Então, e se eu te falar que foi só um cara que compôs essa música inteira? E aí, tipo, ele só chamou o irmão pra eu tocar a bateria. Oh. Eu tenho os méritos dele, só que eu acho que ele ficou cansado, entendeu? Sei lá. Ah, entendi. Então, o legal é que... uma variada. Sim, é porque o legal é o seguinte... The Deer Hunter, eles começaram com esse lance, né, de ser uma história que eles vão contar de um cara, e esse segundo CD, ele conhece essa Mr. Leading, que na verdade é uma prostituta. Eu só não sei exatamente os detalhes, eu não vou ficar falando muito, porque eu quero depois gravar um podcast só sobre esses três primeiros álbuns aí, que, mano, é muito foda, tipo, a história, tipo, do caralho, assim. No começo, o primeiro álbum, ele conta a história da mãe dele, que era uma prostituta e tudo mais, a dificuldade de da vida dela, né, no começo e tudo mais. E, uh-huh. E o segundo, ele conta essa história que ele se apaixonou por uma prostituta. E essa Mr. Leading, né, ela é a prostituta que ele se apaixona. A mãe dele. Olha o plot twist. É a mãe dele. Olha o plot twist. Não, olha só que mas enfim, e aí ele se apaixona por ela, né? E depois tem outros momentos assim na música, muito genial, assim, mas. Então, tipo, e esse é o momento. O que eu acho legal nessa música é que ela traz uma sensação, assim, tipo, de tá conhecendo a mulher, né? Tipo, e aí ele fala num tom meio triste, assim, tipo, meio cabisbaixo, extremamente inseguro com ele mesmo, assim, tipo, como é que ele. Narrando, né, como é que ele conhece ela. E aí, tipo, tem um momento ali do primeiro refrão, vamos colocar assim, que, tipo. É ele meio que indignado com essa situação. É tipo uma coisa meio... Cara, é só escutando, assim, pra você sentir. E acompanhando a letra, assim, tipo... Eu acho bem, bem interessante essa sensação de sentimentos que ele passa por estar conhecendo uma pessoa e se apaixonando, sabe? Só que não é aquela coisa bonitinha e fofinha que a gente tá acostumado, sabe? É uma outra versão disso. É uma versão, tipo, meio triste e melancólica. Porque, tipo... sei lá. Eu sinto que é, tipo, mais real do que esse negócio bonitinho que a gente vê em filme, tá ligado? Tipo, ele conseguiu passar uma sensação mais do que acontece na realidade de vez em quando. De, tipo... pô, eu tô me apaixonando por uma pessoa, mas eu sou um bosta. Então acho que não vai dar nada, tá ligado? Então é isso que eu sinto nessa música, por isso que eu acho ela tão interessante. Foi por isso que eu trouxe ela aqui. Isso é um fato, isso é um fato. Que a música, ela tem uma profundidade, isso é inegável. Eu tô vendo a letra dela aqui e ele trabalha muito bem com os diálogos, ele trabalha muito bem até com a forma como eles colocam, como ele coloca as palavras, as entonações... Esse cara, quem compôs essa música, quem gravou, e todo o processo de produção, mixagem e blá blá blá e treleléu, ele conseguiu passar o que ele queria, que era a emoção, né? Só que essa música, eu tô vendo aqui que é a parte 1 e 2, né? A Suite Cruel 1 e 2. É quando ele tá conhecendo a tal Senhorita Leading. Essa música você tem que parar, sentar e escutar, né? E acompanhar a história. Agora, se você pega a música, sei lá, ela entra numa playlist do Spotify, você vai achar que é mais um rockzinho indie que tá vindo e vai embora. Você tem que parar e sentir a emoção que tá vindo. Sim, isso é uma crítica que eu tenho com The Deer Hunter, assim, que tipo... Ele sozinho, sem essa parte mais conceitual deles, progressiva e tal, tudo, eles são uma banda muito nhé, tipo, é meio genericão, é tipo um indie genérico, exatamente isso. Mas, tipo, o mérito dele, é por isso que tipo, eu quero trazer depois no programa futuro, é falar, tipo, ele tá contando uma história e ele tá conseguindo passar isso de uma forma que expressa esse sentimento, sabe? E ele tá conseguindo fazer isso, mas tem que ter aquele contexto, você tem que ter uma paciência do caralho. Porque se não me engano, são, no total são 7 álbuns contando essa história. É, né? Gente, é algo conceitual, né? É, algo conceitual. É, é aquele negócio que você tem que analisar mil coisas. Mas falando ser divertido, não é? Não, sabe? É ruim pra ouvir, sabe? Nossa, não, é ruim pra você. Eu acho maravilhoso, cara. Essa porra é ruim. Essa porra é ruim, vai. Vá. Caralho, melhor coisa, entrando no mérito da música, o caralho. Essa porra é ruim, não é divertido. Próximo! É, exatamente, foda-se, tá no teu cu. Vamos no teu cu. Pra falar que vai contestar. É isso aí, cara. E você, Jefferson, o que você trouxe hoje de legal pra nós? Então, cara, eu acho que você viajou demais no lance do The Hunter. Tipo, eu acho que você tava num dia muito emotivo. Entendeu? Você tava num dia de reflexão. E eu acho que a Isis também, porque vocês vão ouvir o que a Isis indicou. E provavelmente esse casal tava num dia que tava um de um lado ou do outro. É pior que não, a gente quase deve ter sido, deve ter sido por causa do Manowar. Essa história é maravilhosa. Sim, caralho, cara. Como é que alguém briga por causa de Manowar? Mas enfim, a minha indicação é uma banda, se eu não me engano, paulista, talvez eu esteja errado, que é a Cracker Blues, que tem uma das melhores letras que eu já ouvi na minha vida, que é Velha Tatuagem. Cara, é maravilhoso essa história. Embora seja um pouco machista, mas tudo bem. Tem um dragão do lado esquerdo do meu peito. Amor de mãe riscado do lado direito. Tenho tribais que não tem significado. E ela desdenha do meu couro rabiscado. Yeah. a ser discreto. Ter tatuagens do tamanho de um inseto. Hoje ela anda denegrindo minha imagem, insatisfeita com a pequena homenagem. Só um pouquinho, não, né? Só um pouquinho. Isso, quase nada. É tipo a gente escutar hoje Velhas Virgens, né? Bota a Isis, por favor, peça a opinião da Isis sobre Carácter Blues, Velha Tatuagem. Eu preciso, por favor. Então diga aí, meu, o que, que você achou da Velha Tatuagem? Ah, cara. Assim, é melhor do que ouvir The Deer Hunter, é mais animador. Caralho. Mas, tipo, porra. Vocês dois vão tudo tomar no cu também. Ah, se mas a letra do Deer Hunter é bem melhor. Porque, pelo amor de Deus, cara. Pois dá é. Nervoso ouvir o cara contando a história. Aquela coisa maravilhosa, tipo, aquela vaca estar com outro macho. Que daí, cara? Yes. Se livrou, foda-se. É foda. Aquela vaca, caralho. É muito bom, cara. Pois é. Tem dragão no lado esquerdo do meu peito. Amor de mãe riscado no lado direito. Tenho tribais que não tem significado. E ela desdenha do meu couro rabiscado. Esse jogo de palavras é maravilhoso. O cara tem que ser um gênio. Exato, pra fazer isso. Exato, é tipo rimar queijo com beijo, né? Exatamente. É bem redneck, os caras conseguiram transcender o redneck aqui no Brasil. E aí você tem total destaque para eu vou falar com toda entonação que eu tenho. Abre aspas. Eu tatuei o nome dela no meu braço. Eu tatuei até não me sobrar espaço. E aquela vaca me trocou por outro macho. No nome dela, eu tatuei piranha embaixo. Fecha aspas. Cara, Mano, tinha que ser redneck brasileiro essa porra, né? Cara, pelo amor de Deus, mano. Eu escutei a musiquinha, assim, tipo, eu falei, bluesinho, tipo, divertidinho, tipo, bem... Me lembrou bastante Velhas Virgens, inclusive. Na real, eu achei que o nome da banda era Velha Tatuagem, mas é o contrário, né? Foi isso aí, tá vendo? Vocês falaram mal do meu The Deer Hunter? Vocês vão zoar que eu sei. Esse é o episódio em que ninguém gostou da música de ninguém, então, né? Foda-se. É tipo isso. É mais ou menos isso aí. Mas, mas é isso que é legal, cara. O podcast. Mas o podcast, ele é pra trazer coisas novas pro pessoal escutar, sabe? Você vai escutar assim, aí você vai falar, porra, essa música aqui. O podcast é pra brigar por causa do Manoel. É, tipo exato, isso também. Também faz parte. Faz parte, né? Afinal de contas. O podcast tem que defender Manoel. É isso aí. Agora, agora vai ter que virar uma justiça. Tem que acabar a justiça. Exatamente. É isso aí, mas e você, dona Isa, o que você trouxe pra gente hoje? Eu trouxe uma banda, assim, tipo, até que conhecida, assim. Oasis, né? É, Oasis, seu carro, cara. Presta atenção, tio. Não é Oasis? Porra, jurava que era Oasis. Não. Se chama The Verve. Ah, então acho que eu escutei a música errada. Ai, aqui. Idiota. É The Verve, a música é Slide Away e a, o álbum é A Storm in Heaven. Because baby. Você escutou, Jefferson? O que você achou? Eu escutei. Eu nunca botei um cigarro na minha boca. Eu escutei The Verve e eu queria fumar uma carteira de Marlboro, cara. Marlboro? É, cara. Mano, pior que eles passam isso. Ele é um cigarro em formato de música. Já percebeu isso? É tipo isso, eu consigo perceber. É, eu não sei se é um Marlboro, eu acho que tá mais pra um caldo, sei lá. Uhum, cara, eu acho que tá mais pra maconha, né? Nada, e aí eu não sei. Mas, é porque, sei lá, cara, é muito. Eu tô vendo aqui, eu tô no Yotoba, e eu tô vendo aqui The Verve, e é tipo assim, é tudo cinza, e é tudo metrópole, e é tudo. E é tudo tão. É tudo tão cigarro. É tão cigarro. É tudo tão câncer no pulmão, tá ligado? Sim, sim. Demais, não, é foda, cara. E a música que ela escolheu, cara, ela te leva pra uma tristeza barra animação, entendeu? Sei lá. É um negócio muito engraçado, assim. Mas assim, zoeira à parte. Mano, The Verve, assim, tipo, eu não conhecia muito, né? Na verdade, tipo, conhecia bem pouco de The Verve, conhecia aquela que ela não mesmo. É, The Bittersweet. Olha só que Bittersweet. É, mas no caso é tipo, agridoce, né? The Bittersweet Symphony, né? E a Lucky Man lá. É, e a Lucky Man, exato. Só conhecia, tipo, essas coisas assim de The Verve, né? Achava que era Oasis, eu tenho que admitir. E aí depois, não, olha só, escuta isso aqui. Aí eu escutei, eu falei, porra, isso não é Oasis, que legal, cara. Porque era as músicas do Oasis que eu gostava, vamos colocar assim. E aí ela mostrou que tipo, outras coisas. Se ninguém avisar que é The Verve, você sai do lugar achando que é Oasis, né? Exato. Exatamente, tipo isso, cara. Hoje não mais, né? Mas antigamente, antes de... É, antigamente. Certo, você consegue distinguir? Eu consigo. Baseado dado em assim. que é fácil, foi essa referência? É simples, você sabe como que você distingue The Verve pra Oasis? É que um é bom, outro é ruim. Exato. Caralho, na moral. O nome do episódio é Podcast da Discórdia. Uhum. Nossa. Eu tenho o outro nome, que é o nome alternativo, é Vamos Brigar por causa do Manowar. Se você botou Oasis numa frase e você não tá se referindo ao fenômeno que acontece no deserto, imediatamente você é o chato do local, entendeu? É, tipo isso. Se você estiver falando que você tava num camelo, meio do deserto, e você encontrou um oásis, é uma história interessante. Agora, se você fala que você tava escutando oásis, automaticamente na sua testa está escrito chato. É, tipo isso. Não, mas eu tenho que admitir, cara, Oasis é muito chato. Puta não, que pariu. Agora, a partir de agora, Oasis não é o mais Oasis. A partir de agora, Oasis é Oasis. Você ia falar Oasis e você corrigiu. Falar Oasis. Você vai falar Oasis. De Manowar à parte, quem quiser seguir a gente no Facebook, segue lá no facebook.com/esustenido, né? Lembrando de Mi Sustenido, por favor, não é só tipo, né? Entenda a analogia da parada. É, não é hashtag oi, seus hashtag. Seus burros do caralho. É, exatamente. Seus burros. E, quem usa Twitter, né, pode seguir no E Sustenido. E agora, finalmente, eu consegui arrumar o Instagram. É só seguir lá também no arroba E Sustenido, igual no Twitter. E olha só, logo, só mais um avisozinho, né? A gente tá fazendo esse programa Escute Uma Música Nova, já é o terceiro aqui. Mas vai ter novidades no ar mais pra frente. Vocês vão ver só. O próximo programa, espera que vai ser uma coisa muito legal, cara. E aí depois eu quero que vocês comentem aonde vocês preferirem. E aí a gente vai ler aqui no programa. Você tá muito Xuxa, sabia? Eu tô meio Xuxa. Tá meio estranho de gravar. Olá, amiguinhos. É, tá muito scriptado, né? Tá meio... Ele bom, enfim, tá meio eu tento arrumar isso na edição. Tá meio Registadeu, é foda. É difícil. Mas é isso aí, galera. Até semana que vem. Bye, bye. Tchau, baixinhos. If I should fall in battle, my brothers who fight by my side, gather my horse and weapons, tell my family how I died.